Porque non sabías que as guitarras viaxan no asento de atrás. Fólame o teu acento, acento. Eu xa teño un punto fronteira. Un punto fronteira. Fume fame toda a noite. Perseguimos unha rúa que cambia de lugar sen patria. De soño realidade, isto é un reality night. E as cordas asfixian que non afogan. Soan silencios. Soan silencios. Os nos febles. As voces tímidas. E as cervexas frías fan cando non atopamos as saídas. Fuscamos ficando buscando outro labirinto. Nuas luas. O teu nome non aparece nos mapas de estradas nin nas cidades. O teu nome non aparece. Estaba escrito nun globo corazón. Novo corazón pintado con restos de cervezas.